and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. Arriba! Sara picaiva, menina, vou te dar carupiru. Te ponho pipi do jeito sensual. Te ponho pipi do jeito sensual. Toma picarafa, toma picarafa, toma picarafa. Arriba! Sara na piroca. Sara na piroca. Sara na picaiva, menina, vou te dar carupiru. Te ponho pipi do jeito sensual. Te ponho pipi do jeito sensual. Toma picarafa, toma picarafa tal. Sara na piroca. Sara na piroca. Para cabunda, mexica bunda, vou te dar carupiru. Te ponho pipi do jeito sensual. Sara picaiva, menina, vou te dar carupiru. Te ponho pipi do jeito sensual. Te ponho pipi do jeito sensual. Toma picarafa. Arriba! Sara na piroca. Sara na piroca. Sara na picaiva, menina, vou te dar carupiru. Te ponho pipi do jeito sensual. Te ponho pipi do jeito sensual. Toma picarafa tal. Sara na piroca. Sara na piroca. Para cabunda, mexica bunda, mexica bunda, bunda, vou te dar carupiru. Te ponho pipi do jeito sensual.